Todos os dias a professora chegava na sala de aula e dizia: bom dia, meus aluninhos. Bom dia, professora! Ei! E todos os dias a rotina se seguia: bom dia, meus aluninhos. Bom dia, professora! Ei! Até que um dia a professora chegou e o coro que se seguiu foi só: bom dia, professora! Bom dia, bom dia, professora! Percebendo a diferença, a professora falou de novo: bom dia, meus aluninhos. Bom dia, professora! Como percebeu que o azedinho havia faltado nesse dia, combinou com os outros aluninhos que no dia seguinte, quando ela desse bom dia, todos ficariam calados. Então, no dia seguinte, a professora chegou: bom dia, meus aluninhos. E somente o azedinho: vai se fuir! Pegaram o azedinho? Peraí, né? Solo de azedinho. Por que que tu faz isso, hein, azedinho? Ah, são coisas que eu não consigo controlar, cara. E tu senta no fundão da aula lá, azedinho? Eu sempre sento atraso.